tô virando no vazio desse apartamento. Já tô quase pirando. Me bate o desespero, empilhando garrafa. Passa tempo, só você não basta. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora esta casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Eu tô virando no vazio desse apartamento. Já tô quase virando. Me bate o desespero, empilhando garrafa. Passa o tempo, só você não basta. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Que eu tô, a tristeza decora esta casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. A se mata de amor, eu não morro.